detonador, está 3197, boa noite, ponto espera pronto. Então 3197, boa noite, autorizador em A e decolar, pistão no zero, vento 1000 graus, 099. Além decola, pistão no zero, está 3197. Decolado aos 28, chame controle 119.8, que é um bom voo. Ok, 119.8 graus, boa noite. São 3197, contato radar na decolagem, suba via saída São Uno, transição do óculo para o nível 340. Ok, possibilidade, voa Leda? Autorizado Leda. Fiel de descida azul 2795. Azul 2795, desça para 4000 pés, ajuste no 014, no Prodibonf. Prodibonf 4000 no 014. Boa noite, Xené 6310, ponto zero. Ocean 6310, boa noite, autorizado alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 100 graus, 089. Nível decolar, Xené 6310. Salvador, boa noite, azul 4298, informação isso. azul 4298, sem identificação, desça via chegada Bomed 1 para o nível 050. Desce via Bomed 1 até 150, azul 4298. Confirmando 050. Até o 050, 4298. Salvador 4298, ILS, pode ser o ISO? Possível. Sim, grato, 4298, ILS, o ISO. Solezano, Nicolás, por final é 3 do Mazzaro? Afirmo, uma centena com 7 nós. Grato. Oceano M3 110, decolado aos 33, time controle 119 decimal 8, tem um bom voo. De nada, obrigado. Controle, boa noite, Oceano M3 110, cruza 1500. Oceano M3 110, contato radar na decolagem, fuga via saída seca, transição Caju para o nível 350. Sobre 795, desceu para 2000 pés, ajuste no 014. Autorizado a LS, que saiu da pista no 0, repartabilizado. Desce para 2000 pés, 10014, autorizado o X-Ray da 1 da pista. 10, 27. Patrulha Salvador, boa noite, XNR 3, 13, informação WISP. Janela 3, 1, 3, essa identificação, dessa via chegada Bonf para o nível 050. Via chegada Bonf para o 050, Janela 3, 1, 3, você está por onde, pelo? Cruzado, pelo. 4298, desça para 4.006, ajuste no 014, para observar Vitor 369. Pode confirmar, pode falar o 68? Afirmo, já vi com as 368. 3197 no centro de Tiche, 128 decimal 35, alterno 125 decimal 1. É 128. 128 decimal 35, 125 decimal 1. Oito, três, cinco, a primária, 125 decimal 1 secundária. Confere, muito obrigado. Quatro, dois, nove, oito, reduza para 220 mais. 163-13, passa nível de voo 160, chame Recife na frequência 125-45, TN 126-85. Controle. Prossiga, senhor. Chamar Recife, frequências 125-45, ao TN 126-85. 125-45, alternando 126-85, Xenai 6310. Obrigado, senhor. Tenha uma boa noite. Boa noite. Estabilizado, Azul 2795. Azul 2795, complete final, ILS X-Ray. Chame a torre 118-95. Completa a final, ele é 7-0-1-0, chama 1895, azul 2795, boa noite. E Salvador, muito boa noite, azul 2795, estabilizado no X-Ray da 1-0. Azul 2795, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 08 nós. Livre pouso no zero, azul 2795. Azul 395. 090 com 08. Grato. Azul 98, reduza para as velocidades de aproximação. É, 3-1-3, desça via para 2.000 pés, TN 1-0-1-4, reporte localizador. Deixamos via, descendo para 2.000 pés, TN 1-0-1-4, autoriza Prode Duna? Com negativo, mantenha o perfil da chegada. Então, perfil da 3-1-3. Azul 4298, passa Duna, complete final, ILS Wish, que chama a torre 118-95. 18-95. Obrigado, até daqui a pouco. Salvador, Azul 4298. Azul 4298, Azul 104, continua a aproximação. Número 2 para pouso. Número 1 ainda não pousou? Brasil 2795, solo 47, libera a direita, chama o solo 1219. Liberando a direita, chama 219, 2795. Registro César pela Sinema 3-1-3. Azul 4298, autorizado pouso, pistão na 0, vento 090 graus, 099. Salvador, boa noite, o Papa Romeo Charles CRF, Papa Wiki, cruza 200. Papa Romeo Charlie Sierra Eco, cruzado, chegada Bom Médio 1, desse mantém a 3 mil pés, QNH 1014, canceladas as restrições. Seguinte, Bom Médio 1, desse para 3.1014, Charles CRF. Na 3 autorizado o procedimento. Cruzado ILS X-Ray, ponto estabilizado. Ponto estabilizado, chinelo é 3 na 3. Azul 298, solo 50, libera a direita, prossegue Alfa, reportando a Juliette. Alfa, antes da Juliette, Azul 3-1-3, complete final ILS, chame a torre 1-8, decimal 9-5. 2-9-9-9-8-9-5, chame a 3-1-3. Pegou 9-0-8-2. Salvador, boa noite, chame a 3-1-3, externo. Chame a 3-1-3, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 090 graus, 079. Livre ponto, fechou no 0, chinelo é 3, chinelo 3. Gol 9082, aguarde o copo, por gentileza. Parado. Azul 4298, ingresso Juliette, posição 01. Não? Juliette, gate 1, 4298. Salvador, muito boa noite. Ocorro na 096, ponte saída da pista 0, visual com tráfego na curta final da pista 10. Bom, na 096, após o pouso do Airbus da Avianca, Lima tem cabeceira na 0. Após o pouso do colega Lima tem pista na 0, na 096. East Salvador, clearance American 230, clearance to Miami, por favor. America 230, send by to copy. Confirma a gente ainda agora a autorização, mas vocês receberam o plano de voo, hein? Afirmo, Gol 9082. Ah, tá ok. A companhia perguntou aqui. Obrigado. É 313. Sala 55, libera a direita. Prossegue Alfa Juliet, posição 06, Pationa. É, tchau, Alfa Juliette, posição 612, a Xané RBS, 303. Zero 96, autorizado a decolagem, pistão na 0, vento 100 graus, 079. Livre decolagem, procurou na 0 na manhã pela pista 10, inicial. Luna 096, decolada 56, chame controle Salvador 119, décimo 8. 198, uma boa noite, 096. Luna 9082, ponto cópia. Copia 9082. Autorizado Galeão, nível 400, decola pista 10, curva direita, saída Sango 1, Leda, Zóquilo. Via Apesulo 44, seguro, Upper November 857, MOV. Controle Salvador opera 119, décimo 8. Aciona 5532, transponder. Autorizado ao aeroporto do Galeão, nível de voo 400, decoração 10, saída Sambo 1, transição Toco. Via Upper Zulu 44, seguro, Upper November 857, Monsu, 098 ao controle, vai acionar o 5532, voo 9082. Voo 9082, cotejamento está correto, um pronto pushback, acionamento. América 230, é de cópia. Correto. 32 Miami, flight level 360, runway 10, left turn after departure. Momo, departure. Mike, Oscar, Mike, Oscar. Nenim, transition. November, Echo, November, India, Mike. Via Upper Zulu 20. Approach control frequency 119.8, squawk 5536. Can I say again the routing after Nenim? Momo, departure, Nenim, transition, airway, Upper Zulu 20. Okay, clear to Miami via climb flight level 360, runway 10, left turn on departure, and Momo, departure with a Nenim transition, departure frequency, and then Upper Zulu 20. Departure frequency is 119.8, squawk 5536, American 230. Call to push and start America 230. We'll call to push and start America 230. Quebec acionamento, gol 9082, está no 4. Toca para vista de Arce Eco. Galicia Eco, complete final, e Alessa que se reitou, Rio no 8, décimo 95. 2.5, obrigado. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, Charles Serreco, final da 1-0. Papa Romeu, Charles Serreco, ajuste altímetro 0-4, autorizado pouso, pista no 0, vento 1-0, 0 grau, 0-8, nós. Gente, prosseguir para o cancelamento e pouso final da 1-7 visual. Gente, após marcador de terra para cancelamento no instrumento. Gente, obrigado. Charles Serreco, solicito o cancelamento para segue base direita, visual para 1-7. Charles Serreco, o instrumento cancelado agora ao 0000. Autorizado circuito pela direita da 1-7, reporte de base para final. Continuamento 1-0 no 4. Ciente, reportando base 1-7, Charles Serreco. Para o táxi, gol 9082, POB 132, altura 63 horas e 40, altera Guarulhos. Zona 082, autorizado táxi via Índia, quando ficaram no zero, reporte pronto. O ajuste de altímetro no 0-4. Via Índia, chama o ponto de espera, ajuste no 0-4, gol 082. De base para final, baixado checado. Papai, autorizado por pouso, pista 1-7, vento 1-0 graus, 0-7 nós. Ciência, livre pouso na 1-7, o Charles Serreco. Espera pronto, gol 9082. Gol 9082, a linha decola. Pista 1-0, vento 1-0, 0 grau, 0-7 nós. Eu decolo 1-0, gol 9082. 096, passa nível de voo 160, chame Recife na frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. O voo 096, chamando Recife, 1245, 2000, boa noite. Boa noite. Serra Eco, Solo 04, poderia aproximar o parque, queria prosseguir? Gente, libera a próxima esquerda, estacionar, gradeira estrela, frequência livre. Eu limpo 07, recebe o controle, Salvador. Controle, gol 9082, passa nele 500, boa noite. 9082, contato radar, suba via saída salvo 1 para o nível 400. Salvo via saída salvo 1, 400, nível gol 082. Good evening, Azul 272, leaving 170 to 1537. Azul 2782, clear via Bomed 1 arrival, descend and maintain for level 050. Bomed 1 arrival 050. Push and start, call for taxi MX 230. 9082, pode voar a posição do óculo? Bom, Gol 9082, solicite diretamente a Recife na frequência 128.35, alterne 125.1. 2835351, obrigado. Salvador, boa noite, Rio 5974, informação X-Ray. Rio 5974, contato radar, desça via chegada Bonf para 4.000 pés, QNH 1014. Via Bonf, 4.000, com 5974. April 1 is X-ray India until the holding point, runway 10. At the holding point, report to ready, QNH 1014. Okay, confirm taxi via India to the holding point, runway 10, and 1014 on the QNH. Confirm taxi via India. Confirm, April 1 is X-ray India. Okay. Salvador, boa noite. Plan 3305, transfere, cruza 180 para 150. 3305, contato radar, dessa via chegada bom meio de Uno, para o nível de voo 050, QNH 1014. Desce via, bom meio de Uno, para o 050, 1014, plan 3305. Flight 220, clear Alpha Lima Pentecost runway 10, wind 090 degrees, 07 knots. Good line up at takeoff, runway 10, American 230. Clear LSX-ray, runway 10, report established, welcome. Clear 9 LSX-ray, report contato radar, desço para via chegada Bonf para o nível de voo 060. Via Bonf 060. Lines 220, airborne at 20, call 119.8. American 230, roger, 119.8. Good night. Salvador, departure, American 230. America 230, radar contact on departure, clear and maintain level 360, Momo departure. American 230, roger. Momo departure, climb to flight level 360. Meio 5974, desça para 2000 pés, QNH 1014, cancelada as restrições em pelo. Reporte localizador. 2000, cancela a restrição em pelo, reporte estabilizando o localizador. 5974. Localizer 2782. 2782, complete approach, contact the tower on 118.95. 118.95, Salam. Tower, good evening, Azul 2782 on final. Azul 2782, approve the test. Sorry, clear to land, runway 10, wind 110 degrees, 09 on. Congratulations. 305, desça para 3 mil pés, QNH10, 14, cancelada as restrições em campo. 3 mil de 10, 10, 14, deve estar as restrições, tá? 3305.